Basta que a equipe Os Cara de Pau chegou. E esse ano vem lançando o seu primeiro CD volume 1. Equipe Os Caras de Pau, desde 2008, chegamos para ficar. A equipe respeitada em todo o Interland paraense. Equipe Os Caras de Pau, aonde eles chegam, é rock doido do início ao fim. Equipe Os Caras de Pau do Marco e Abaeté, chegando e detonando. Produções e mixagens, DJ Fabinho do Máximo, mais um CD com a marca dele. Equipe Os Caras de Pau, a equipe respeitada em todo o Interland paraense. Equipe Os Caras de Pau, desde 2008, chegamos para ficar. Why wait to say, at least I did in my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way. You were the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. My way.

levanta o tampão. DJ Jaci, o DJ do povão. DJ, DJ, DJ, DJ Betinho Isabelense. DJ, DJ, DJ, DJ, lembra dessa? Equipe Os Caras de Pau, desde 2008, chegamos para ficar. Okay, let's go. Hoje a galera tá de rock, hoje a gente quer doideira. Vai rolar uísque e muita cerveja a noite inteira. Ao som do badalo a gente tem moral, com todo o prazer, sou dos caras de pau. Estão por aí copiando a gente, mas graças a Deus fazemos diferente. Vai só na manha, só no caqueado, com os caras de pau, o poder que vem do Marco. Vai só na manha, só no caqueado, com os caras de pau, o poder que vem do Marco. Pra você dançar, pra você mexer, pra você mexer. Equipe Os Caras de Pau do Marco e Abaeté, chegando e detonando. Os Caras de Pau, a equipe respeitada em todo o Interlan Paraense. Desliga o telefone, por escutar minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Doido do início ao fim. Oh,